Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. É lá no grupo secreto que a gente tem mini GugaCast inédito todos os dias úteis. Mesmo nessa semana que a gente está relembrando os melhores momentos aqui. E você pode ter acesso a esses conteúdos e todos os outros 700 e tantos que a gente já fez sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim, você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir a conta com os amigos. É só ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook ou no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso. Tá tudo lá. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast mais uma vez, relembrando algumas das melhores histórias desse podcast que todo mundo ama. Certo, Rafael? Sim, vamos ouvir os clássicos. Quando a gente vai num show de um artista, né? É isso que você quer ouvir. Você quer ouvir os clássicos e esses são os nossos clássicos. Exato. É tipo uma coletânea. Sabe quando tem propaganda de coletânea? Claro. Não tem assim, tipo, os maiores hits da década de 70? Grande coletânea, essa daí. Quais são os outros bons nomes de coletânea? As nossas coletâneas já se chamaram Almanacão de Férias, que é nas férias. Sim. Antologia GugaCast. Que é massa. Melhores Momentos também. É, antologia é legal. Mas agora elas chamam GugaCast Hits. Eu tinha um disco do Mutantes que eu gostava muito, que era O Melhor de Mutantes. O Melhor de... Podia ser, né? O Melhor de GugaCast. Sim. Ou então tem uns que são assim, né? GugaCast Millennium. Millennium. Ou então O Essencial de GugaCast. O Essencial de GugaCast. Ou A Presença de GugaCast. A presença de GugaCast eu gostei, hein? A presença de GugaCast Hits. A presença de Hits. Então, a presença de é quando é mais, assim, tipo MPB, né? Mas quando é mais, tipo, pop, é tipo Mega Hits. Mega Blaster. Mega Hits é muito bom. Você está assumindo que existem vários hits e que ainda existe uma categoria superior, que são a dos Mega Hits. Eu tinha um disco chamado Mega Hits 2 e eu acho que nunca houve o Mega Hits 1. Eu acho que eles já lançaram no 2. Cara, demais. Pra parecer que era, tipo, algo muito importante. Excelente. Mas tem um que tinha o 1 e o 2, que era o melhor do Oscar. Que tinha o melhor do Oscar 1, 2 e 3. O melhor do Oscar de GugaCast. Pode ser também, né? Eu lembro do melhor do Oscar. O melhor do Oscar era legal. Você sabe que essas músicas do melhor do Oscar eram covers? Sim, não era o original. Eram bandas que tinham a capacidade de fazer o cover perfeito, igualzinho à música original, a ponto de você, tipo, quase não perceber a diferença, e aí eles não tinham que pagar o fonograma. Maravilhoso, né? Os anos 80. Impressionante. Eu quero falar de um último disco. Eu tô lembrando de todos os meus discos de hits. A presença de hits. E eu tinha um chamado Hit Parade. Hit Parade. Que era um vermelho, que tinha as músicas que estavam escritas numa camiseta molhada, numa modelo sensual. Exatamente. E durante muito tempo, eu achava que era Hit Parade. E eu nunca entendi. Eu falava, pô, se não é parede, por que tem a foto de uma camiseta? E não de uma parede. Aí depois que eu fui entender que era Parade. Parade. Muito bem. Rafael, desafio Momento Alura, Hits e Alura. Caramba, difícil, hein? São 1000 cursos, mais de 1000 cursos. Nem todos são hits. Não, como assim? Claro que são, porra. Todos são hits. Todos eles podem virar uma linha no seu currículo que podem te ajudar a conseguir uma colocação no mercado ou um upgrade na sua carreira. Porra, muito bem, cara. Mandou bem, mandou bem. É isso aí. 1000 hits, R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. É isso aí. Que histórias a gente vai ter, Rafael? Quais são os hits do momento? Um dos hits é o Gladson e a festa na casa de praia. Não era Gladson ou Gladson? Gladson. Não sei. Eu acho que é Gladson. Ele é de Crateus e ele fala do seu irmão caçula, o Gladsnior. Gladsnior. Gladsnior. A mãe deles aluga uma casa de praia pra ele ir com os amigos comemorar e pede pro Gladson e a filha dela tomarem conta da casa. E aí, sendo da igreja, o Gladsnior acaba falando na escola que todos estavam convidados, fazendo com que pessoas duvidosas comparecessem e trouxessem suas próprias bebidas. E aí acontece aquela loucura de tipos de bêbado e os caras tendo que resolver tudo. Excelente. Era um episódio de festas. Sim. Outra história, um herói e seu terror, em que o Oswaldo Aranha... O Oswaldo Aranha, de Castanhal, conta da vez que ele se apaixonou por Jurubeba e eles iam num show. Ele tinha tudo armado pra dar certo no show e acaba dando errado. Acaba dando errado, não precisa você dar spoiler. Tá bom. Eu vou dar um spoiler dessa história. Esse foi o episódio que a gente falou do Cassinão, do Gilberto Barros. Cassinão, muito bom. E isso virou um bordão por muito tempo. Maravilhoso. Tem também a história Contrabando na Festa de Aniversário, que o André Marques conta da vez que foi fazer um churrasco na casa dos amigos e eles queriam beber escondido da mãe. E pra fechar o programa, Raspadinha Fraudulenta. Ah, não. Não, essa história não, cara. É muito triste. O Murilo de São Carlos conta que ele comprou umas raspadinhas junto com seus primos e aí ele tem umas ideias meio erradas que entram numa espiral de merda completa. E, enfim, você tem que ouvir pra entender. Sempre a gente pede também, né, esse tipo de histórias, é isso. Mas essa dá muita vergonha alheia. Semana que vem tem episódio inédito de novo. Que histórias a gente precisa pros outros episódios? A gente precisa de histórias das antigas, aquelas histórias... De outrora, de outro século. Histórias de seus avós, histórias de quando não havia telefone celular, de quando não havia nem telefone fixo e as pessoas se viravam e... Enfim, eram coisas muito diferentes. Histórias do Dia dos Namorados, histórias que nos lembrem do Vando. Uhum. E também histórias de vilania, que pode ser de vilões de filme da Disney, podem ser vilões de novela mexicana, podem ser vilões da sua vida. Pessoas que te sacanearam e você guardou a mágoa e vai contar aqui pra gente. E no final desse programa, depois dos hits, a gente ainda vai responder umas perguntas que fizeram pra gente no Instagram, não é isso? É isso aí. Beleza, vamos pras histórias então. Bora. Caio, eu escolho você. Vamos lá. Olá, me chamo Gladson. O A tem som de E. Então é Gledson. Gledson Keudes. É, se o A tem som de E, é. Gledson Seudes. Me chamo Gledson Caldas, 31 anos, técnico audiovisual, Crateus, Ceará. Crateus. Acho que é Crateus. Crateus? É, porque tem o Crateus, acento. É, tem o acento, né? Crateus. Ceará tem os melhores nomes de cidade, cara. Cara, que maravilhoso esse nome. Crateus, não parece nome de banda de black metal? Crateus, com aquele logo que parece arame farpado? É, se fosse com K e esse U tivesse um trema, né? Puta, totalmente. Nossa, muito Crateus. Porque tem uma banda que eu gostava que chama Crisium. Tá, eu sei. Que é bem próximo. Clássico, é? Muito bom. Festa de 18 anos. Eu e minha antiga vizinha, Carla... Que é, vamos dar um nome mais interessante pra Carla, porque Gledson tem uma força nominal muito maior do que Carla. Ah, uma força nominal... Vamos chamar ela de Gledsla. Isso aqui é me fuder, né? Gledsla. Gledsla. Isso. Tá. Eu e minha antiga vizinha, Gledsla, somos amigos desde muito criança. Ainda bebês. É claro, por isso que vocês têm um nome tão parecido, né? Uhum. Porque ainda bebês. Ela é como uma irmã pra mim. Da mesma forma, o irmão caçula dela, 10 anos mais novo, também acaba sendo meio que meu irmão caçula. O... Gledsnir. Nossa senhora. O Gledsnir... Nosso irmão caçula completou 18 anos recentemente. Pra gente, ele sempre foi um menino véi. E não sabíamos exatamente se a maioridade significava que ele, de fato, seria um adulto. Ele ia fazer 18, mas será que já viveu altas aventuras? Será que já manja dos paranauês? Pra comemorar o aniversário, a mãe dele resolveu... Qual que é o nome da mãe dele? Para comemorar o aniversário, a Gledes mãe resolveu alugar uma casa de praia para ele curtir com os amigos durante um fim de semana inteiro. Gledes mãe não ia ficar lá supervisionando, porque uma Gledes mãe presente ia estragar a diversão da galera. Mas também não era besta de deixar todo mundo sozinho, adolescentes de 15 a 18 anos. É, parece muito com outra história, inclusive. Sim. Inclusive, eles também são do Ceará. Será que não é a mesma história? Pelo ponto de vista de outra pessoa. É, porque ele tá dizendo aí que ele, eu já mandei essa história outras vezes. Será que o Rafael não selecionou a mesma história duas vezes? A mesma história duas vezes seria maravilhoso. Então, a Gledes mãe teve a brilhante ideia de pedir para eu, Gledson, e como que é o nome da menina? Gledsla. Eu, Gledson, Gledson e Gledsla, fizéssemos coquetéis e caipirinhas para servir na festa, sábado à noite. E assim, tanto nós íamos ficar de olho na criançada, entre parênteses, como também poderíamos controlar a quantidade de bebida, para não dar nenhuma merda. Eu pouco sabia sobre os amigos do Gledes... Puta, eu tenho que anotar. Gledsnir. Gledsnir. É fácil. Não é, não. Gledsnir. É fácil, é um nome tão comum. Gledson, Gledsla, Gledsla, Gledsnir. Caralho. E Gledes mãe. Gledes mãe. Eu pouco sabia dos amigos do Gledsnir, mas sabia que ele era da igreja. Durante o dia de sábado, fui conhecendo seus amigos. Também da igreja. Da Gledes... Da Igredesgla. Sei lá. Igledes. E percebendo que era um bando de crianças puras. Ele veio animado me dizer... Ei, cara, mais tarde, na hora da festa, vamos fazer uma brincadeira que eu aprendi na internet. Ele tava sendo dublado no Gloob? tava, exatamente. Okay. Porque ele é um menino puro. Uhum. Uma tal de Eu Nunca vai ser épico. Prepara aí muita bebida. Olhei pra Gledsla e disse... Vou fazer só a metade do que planejamos, já que vi que esses meninos nunca beberam na vida. Não é a mesma história. Não é a mesma história. Ninguém da outra história era da igreja, era tudo mafioso. É mesmo. Aparentemente, estava tudo sob controle. Se bem que mafioso é tudo da igreja, né? É verdade, tem razão. Logo mais à noite, chegaram os outros convidados. E para você entender o que significa outros, imagine aquela cena de Cidade de Deus, onde o bando de Zé Pequeno enfrenta a polícia, com o busca-pé no meio. Enfim, era uma galera mal encarada. O que aconteceu foi que o Gledsnior simplesmente falou na sala de aula, na escola pública. Galera, meu aniversário é nesse sábado e vai ser numa casa de praia e tá todo mundo convidado. Todo mundo! Tentamos ficar de boa preparando os nossos drinks, mas era inegável a sensação de isso vai dar merda. Eles botaram o som no último volume, aquele funk maroto, lotaram a piscina e avançaram no nosso bar improvisado, pedindo mais e mais bebida. O barulho aumentou, as brincadeiras ficaram mais pesadas, tudo inacreditavelmente mais sujo, enquanto todo mundo ficava mais bêbado. Decidimos dar um tempo nos drinks, pra galera não passar do ponto. Mas claro que essa nova galera trouxe sua própria bebida. Começaram a aparecer em cada canto litros de cachaça, vodka, vinho, uísque, absinto, jurubeba e etc. E o teor alcoólico aumentou 10 vezes mais rápido do que nossos drinks ingênuos eram capazes. A galera começou a correr ao redor da piscina. É, correr ao redor da piscina é realmente uma coisa que você tem que se preocupar em festa de criança. Empurra, empurra, aí o primeiro começa a dar vexame, botar boneco. O que é botar boneco? É quando você meio que fica largado de bêbado. Sei. Parece um boneco. Largado no chão, assim. Depois outro e outro. Um vomita colar, outro tenta começar uma briga. A gente abandonou nosso barzinho e começou a tentar conter a situação. Mas ninguém contém adolescentes, né? Principalmente esses. Então acabamos arrumando briga em vez de parar elas. Tinha gente correndo e gritando ao redor da casa, gente rolando no chão todo lameado, a piscina estava um nojo, tínhamos alguns desaparecidos, várias quedas e todos os tipos de bêbados. O chorão, o briguento, o stripper, etc. Tentamos loucamente resolver situações de risco, como se apagássemos contínuos incêndios que apareciam cada vez mais rápido. O cheirão é aquele tipo de bêbado que fica... Se não é o que vai fazer você... Trupau, trupau, Charlie Brown, Charlie Brown. Então, skate. É, na praia, né? O escritório dele fica lá. É, exato. Ai, que saudade de chorão, cara. Puta merda. Percebemos que a comida estava acabando, os quartos não eram suficientes pra todo mundo dormir, até a água ia acabar. A única coisa que ainda abundava era o álcool. Percebi desesperado. Alguém vai morrer aqui hoje, e essa merda vai ser culpa minha. Então entendi o que a Gleds mãe, do Gledsnior, fez. Ela não foi embora pra deixar a galera mais à vontade pra se divertir. Ela sabia que isso só podia dar merda. Que não ia ter pai nem mãe de ninguém pra ser responsável. E qualquer coisa que acontecesse ia ser culpa nossa. Gledson e Gledsla. Os irmãos mais velhos que estavam lá só pra fazer um favor. Nossa prioridade passou a ser salvar os mais fracos. Aqueles da igreja, que mal bebiam. Arrumamos logo um lugar pra eles dormirem. Tentamos criar ali uma resistência àquela galera do mal. Ajudar quem tivesse envolvido em alguma confusão por acaso. Distribuir escondida a comida que ainda restava. Eles fizeram uma arca de Noé pra essas crianças? A meta era sobreviver. Tive que discutir umas duas vezes com os caras bêbados querendo confusão. E com certeza, se tivesse brigado, eu ia apanhar. Mas tinha que tentar impor algum respeito. Da mesma forma, a Gledsla, uma hora, gritou tão furiosamente com um cara que todo mundo ficou com medo. Detalhe. Ela fez isso porque ele estava em cima da casa dizendo que ia pular. Faltava só esse, o bêbado suicida. E a noite inteira foi isso. Até que aos poucos os bêbados caíam em algum canto e dormiam. Teve um que vomitou embaixo da rede dele. então decidiu levantar, escorregou no próprio vômito e ficou lá chafurdando. Caraca, que situação. Os amigos iam pegá-lo pra dar um banho e colocá-lo de volta pra dormir. Mas Gledsla gritou, deixa ele aí, pra aprender. E lá ele ficou. Vimos, eu gosto da Gledsla. A Gledsla tem uma presença. Vimos o dia amanhecer e o último bêbado cair. Viramos a noite como sentinelas, terminando a vodka que não usamos mais porque paramos de fazer os drinks. No dia seguinte, a mãe dela veio e encontrou tudo destruído. Mas todo mundo vivo. A mãe dela não. A Gleds mãe. Contamos a história até rindo, mas juramos que nunca mais íamos topar aquilo de novo. O Gledsner nem de ressaca ficou, e até hoje fala dessa festa épica como a melhor da vida dele. Maravilhoso. Que situação, cara. Era o objetivo, né? Cara, eles lá no quartinho da oração... tipo, torcendo, rezando assim, né, pelo Gledsner. Exato, o mundo pegando fogo lá fora e tal... Torcendo para arrebatamento, né? Todo mundo de mão dada. Rafael, lê a próxima aí. A próxima história se chama Um Herói e Seu Terror. Olá, irmãos Mafra, tudo bem? Me chamo Osvaldo, nome fictício. Moro em Castanhal do Pará, município próximo de Belém. A gente vai deixar ele se chamar Osvaldo? É, eu acho que a gente podia mudar o nome dele pra Arnaldo. O que, que você acha? Ou Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha, pode ser. Ou Osvaldo Cruz, qual que você prefere? Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha me dá fome. Me chamo Osvaldo Aranha, moro em Castanhal, Pará, município próximo de Belém. A princípio, não sei ao certo o porquê de estar escrevendo essa carta. Se apenas quero expor uma história de derrota até uma vitória, ou se quero conselhos amorosos. Irei tentar resumir a minha vida amorosa ao longo de 3 atos e espero ao menos comover alguém que esteja ouvindo. Ou seja, como esse é um programa aleatório, pode ter e-mail pedindo conselho sim. Ok. Faz tempo, né? Ok, Silvio Santos. Vamos mudar as regras. Exato. Primeiro ato. Tudo começa ao me apaixonar profundamente por uma menina na minha sala. Irei chamá-la de Jurubeba. Ok. Vamos deixar Jurubeba? É uma palavra muito boa. É muito difícil contra-argumentar. Ela tinha quase a mesma altura que eu, baixa, cabelo comprido e olhos puxados, e sem dúvidas, um olhar apaixonante. Me aproximei dela e logo viramos amigos, hoje minha melhor amiga. Mas sempre deixei claras as minhas intenções, e era perceptível a minha paixonite. Mesmo assim, continuamos apenas amigos. Passo o tempo e decido investir em sair dessa friendzone. Inspirado pelas palavras do Sr. K, que friendzone não existe, decido chamá-la para um show da banda Monociclo. Uma banda indie que tem em minha cidade. Será que a banda Monociclo tem um cara de monociclo no palco? Porque seria foda. Tocando um teclado, sabe? Se é banda indie, pode ser um trompete. É, podia ser. Uma escaleta. É, se for uma banda hipster, ele pode estar num monociclo, usando um monóculo, tocando um daqueles teclados guitarra dos anos 80. Eu assistiria esse show. Eu também, totalmente. Planejei tudo, meu maior erro. Iria roubar um beijo na esperança dela continuar. Seria o som da música Tente Entender, onde o refrão é mais ou menos assim. Não tente entender, não invente desculpa pra viver. Seria nessa hora que tudo iria acontecer. O cara planejou realmente a hora do beijo. Caraca. Chegamos no show, e ela estava sem dúvidas linda. Ficamos bem em frente ao palco, tudo muito bem planejado. E estava apenas esperando a música tocar. Infelizmente, ela não vinha nunca, sendo a penúltima música da noite. Quando finalmente a música começa a tocar. Estava agora apenas esperando o refrão. E quando finalmente o refrão chega, eu viro para trás totalmente decidido ao que fazer. Roubar o beijo da amada. E para minha surpresa, ela estava beijando outro garoto que ela tinha conhecido. Putz! Aí, babou. Putz, cara, coitado. Fiquei profundamente arrasado. Meu único consolo foi achar um amigo que também estava no show. E ele pôde me consolar nessa noite de derrota. Segundo ato. Depois do péssimo show, me despeço de todos e com um passo desolado volto para casa e durmo abraçado com meu travesseiro na pior solidão possível. No dia seguinte, teria que vê-la novamente. Tínhamos sido convidados para a festa de uma amiga. Mesmo a festa estando muito boa, não pude esconder a face da derrota ao ver Jurubeba beijando outra pessoa. As coisas não melhoraram quando a vi na festa e tudo estava conspirando para essa noite ser ainda pior que a outra. Entretanto, ouço de uma terceira amiga que uma menina estava afim de mim. Como não tinha nada a perder, nessa noite decidi conhecê-la. Irei chamar a menina de Bárbara. Não. Não pode ter Osvaldo Aranha, Jurubeba e Bárbara. É. Ela tem que ter um nome compatível com Osvaldo Aranha. Eu voto em Barbarella do Espaço. Que vai ficar bastante aleatório, ok. É. Irei chamar a menina de Barbarella do Espaço, personagem importante no decorrer da história. Barbarella do Espaço era linda sem dúvidas, meiga e inteligente. Olhos puxados também. Só tinha apenas um problema com Barbarella do Espaço. Meu amigo... Aí tem um outro amigo aqui. Gilberto Barros. Gilberto Barros. Meu amigo Gilberto Barros era apaixonado por ela. E depois descobri que ela era por mim. Pá, pá, pá. Conversamos, eu e a Barbarella do Espaço, por um tempo. Trocamos uns beijos e só. Mesmo pelo fato de ter ficado com alguém incrível, continuava com os sentimentos de vazio e solidão que a Jurubeba tinha proporcionado. As coisas ficam ainda mais estranhas quando entro na pista de dança e a melhor amiga de Barbarella do Espaço me beija. Que isso? Caraca! Um ótimo beijo, por sinal. Vale lembrar que, por conta de estar em uma festa e triste, tive a oportunidade de me consolar com a bebida. E talvez por isso beijei a crush do meu amigo e a amiga de Barbarella do Espaço. No outro dia, quando percebo de fato o que aconteceu na noite anterior, fico com a difícil missão de explicar ao meu amigo o que tinha acontecido. Amigo Gilberto Barros. Isso. Terceiro ato. Não foi fácil. Pude perceber a cara de desolação de Gilberto Barros. É, Gilberto Barros tem realmente uma cara de desolação. Mesmo ele falando que me entendia, sabíamos que as coisas não iam mais ser as mesmas. E como imaginava, tivemos uma longa discussão no WhatsApp. Mas continuamos amigos. O tempo passa e aos poucos fui esquecendo a Jurubeba. Pude curtir o esplendor de estar só. Meu amigo Gilberto Barros seguiu em frente também, ou quase. Gilberto Barros tinha conhecido alguém e estava praticamente namorando. Foi aí que decidi mandar mensagem para Barbarella do Espaço. Sabia que ela sentia algo por mim. E depois daquela festa, e muito antes disso também, senti algo por ela. Então chamei-a para ir ao cinema comigo. Trocamos mais alguns beijos, mas dessa vez pude conhecê-la melhor. Ficamos amigos e cada vez mais ia me aproximando. Marcamos de ir ao cinema novamente e ficamos mais algumas vezes. Entretanto, quando anunciei a minha situação ao Gilberto Barros, percebi seu desconforto, mesmo ele estando agora namorando. E então recebo a mensagem de Gilberto Barros que nossa amizade não era a mesma, e não tinha certeza se éramos amigos ainda. Meu Deus! Entre as várias razões do porquê desse rompimento de amizade, estava mais claro o fato de eu ter ficado com Barbarella do Espaço. Chegamos nos dias atuais. Eu não vou negar, amo a Barbarella do Espaço, e sei que é mútuo, mas sei que estaria matando a minha amizade com Gilberto Barros. E agora penso o que fazer. A decisão de continuar com Barbarella já está tomada. Apenas quero um plano de continuar sendo amigo de Gilberto Barros. O que acho difícil, pois mesmo tendo uma namorada, sei que ele sente algo pela Barbarella do Espaço ainda. E todos ao redor sabem. É, esse e-mail, além de parecer um poema de Carlos Drummond de Andrade, ele parece filme brasileiro urbano dos anos 2000. Sabe, que as pessoas moram no centro de São Paulo e é meio melancólico, sei. Assim. É verdade. Sim, total. Não é? Não parece isso? Sempre tem alguém que mora no edifício Copan. Não é? E nunca é nos apartamentos legais do Copan, né? Aqueles apartamentos minúsculos de baixo. Não, não. Na verdade, é em outro apartamento completo, assim. Só a fachada é o edifício Copan, porque ele é muito cinematográfico. E aí, no apartamento, é um apartamento qualquer. Aqueles filmes ainda antes da transição, quando o áudio ainda era ruim. Filme brasileiro urbano dos anos 2000. Bem melancólico, sabe? Sim, e o protagonista é o Gregório do Vivier. No papel de Osvaldo Aranha. Ou então a gente podia fazer esse filme. Eu acho que ia ter uma chance aí. É, eu acho que podia ganhar uns prêmios. É, eu acho. Ele tá pedindo conselho aqui pra gente. E o que eu acho é o seguinte. Cara, se o Gilberto Barros já tá namorando, a gente pode dar um nome pra namorada do Gilberto Barros? Pode. Podemos, claro. Pode ser Cassinão? Pode ser Cassinão, por favor. Era o que eu ia recomendar agora. Então, o Gilberto Barros já tá com a Cassinão, cara. Você tem que ficar com a Barbarella do Espaço, é isso. E ele tem que superar isso. E você vai chegar pra ele e vai dizer assim, Gilberto Barros, o Leão, eu acho o seguinte, cara, se você quisesse mesmo ficar com a Barbarella do Espaço, você já tinha feito uma atitude, você não quer, cara, então supera isso e bola pra frente, e vamos ali comer um bolovo perto do edifício Copan, onde eu moro. Eu acho que é isso, cara. Exatamente, enquanto ele fala, vai DJ! As baladas! O som da noite. É, eu assisti esse vídeo muitas vezes, cara. E ele pode chegar pro Gilberto Barros também, mostrar a capa do LP do Gilberto Barros e falar, aqui, Gilberto Barros, me faz um carinho. É, cara. Nossa, cara. Tá na cara que Gilberto Barros can't get over. E não tem nada que você possa fazer por ele, cara. Então segue sua vida. Acaba, foda-se. Acaba. Nunca essa piada foi tão bem empregada. Nem foi de propósito, né? A gente decidiu no meio. Chamou... Eu tô passando mal. Ai, meu Deus. Vou ler a próxima aqui. Manda bala. Contrabando na festa de aniversário. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Olá. Eu me chamo André Marques, tenho 33 anos, técnico em informática, mas em breve terei minha carta de alforria desta que num passado não muito distante era tida como uma profissão no futuro. Ué, não é mais? Não achei que fosse. Ah, é que a profissão no futuro é ser um robô, né? Então não adianta. Exatamente. Confesso que até pouco tempo atrás não ouvia o Guga Cash, apesar de várias pessoas falarem que era excelente. Como me arrependo por não ter começado a ouvir antes, é, seu maldito. Hoje, sem sombra de dúvidas, é, né? Que cruel. Junto com o Nerdcast, são meus podcasts favoritos. Obrigado, eu tava brincando. A história que eu vou contar aconteceu há exatos 16 anos atrás, no longínquo ano de 2002. Ano em que o Brasil foi pentacampeão, Cidade de Deus, o filme, era apresentado ao mundo, e não podemos deixar de citar também a aparição dela, Maria Eugênia, a companheira de Kleber Bambam, na vitória do primeiro BBB. Eu não faço ideia do que seja isso, cara. É uma boneca que ele tinha montado com um monte de pedaço de lixo pra não ficar sozinho na casa, se sentindo muito sozinho na casa. Credo. E aí um dia sumiram com a porra do negócio e ele começou a chorar. Um cara gigantesco de músculo e tal, chorando. Pô, cara, devolve minha boneca, cara. Devolve a boneca. É isso aí. Coitado do cara. Televisão brasileira de primeiríssimo nível. É, igual o Náufrago, mesma coisa. É verdade, levaram o Wilson dele. Porém, como me propus a contar uma história de festa, achei oportuno contar esse fato que acontecera no meu aniversário de 18 anos. Não preciso pedir para que, caso esse e-mail seja lido, que os nomes aqui citados sejam trocados. Ok. Meu aniversário seria no mês de agosto, e logo que a Copa daquele ano acabou, meus amigos sugeriram de fazermos uma festa para que essa data não passasse em branco, e obviamente, aceitei a ideia sem nem ao menos pensar em onde ou como a festa seria. Apesar da idade, éramos todos projetos de adultos, que ainda moravam com os pais, e pelo que me lembro, nenhum tinha um emprego de verdade. Apenas os famosos bicos, ganhando assim pequenos valores por serviços. Parece um lance meio de mafioso, né? Aham. Ele tá falando em código nessa porra? Na maioria das vezes, manutenção de computadores prestados. Ah, cara. Ele fala, famosos bicos, ganhando assim pequenos valores por serviços, manutenção de computadores, sim, é bicos, é assassinato, pequenos valores é milhões, manutenção de computadores é varrer pessoas que a máfia não gosta do mapa. Ou talvez seja só manutenção de computadores também. Ou máfia. Passávamos nossas tardes debatendo o Senhor dos Anéis, ouvindo Blind Guardian, jogando War e bebendo o melhor vinho que 4,50 arrecadados na época podiam pagar. Sim, essa era a nossa vida. É uma boa vida. É uma boa vida. Tirando o War, né? Porque sempre dá merda. Não, eu gosto de jogar o War, mas de tarde, ouvindo Blind Guardian, eu ia preferir tomar Todd. No caso, Mocoquinha, que é muito superior. Em uma dessas tardes, começamos a planejar aquela que seria a minha melhor festa de aniversário e seria lembrada até hoje, sempre que temos uma oportunidade. A primeira questão, que foi decidida por unanimidade, é que tomaríamos um belo porre à base de cachaça e vinho barato e que cada um levaria um fardo de latas de cerveja. Sim, na data da festa, já seria maior de idade, assim como meus amigos. Daí para a segunda questão. Onde seria? Sem pensar muito, disse, decidido. No terraço da minha casa. Não tinha mais o que pensar, somente comunicar à minha mãe que daria uma festa e nas nossas cabeças tudo daria certo. Eu não vejo por que não daria certo. É, até agora tudo tranquilo. Para um mafioso pedir, né, tem que respeitar a mãe. Ao chegar em casa, Já dei de cara com minha mãe e, todo animado, falei que meus amigos estavam organizando uma festa de aniversário pra mim. Faríamos um pequeno churrasco em comemoração à minha chegada à maior idade. Ela olhou pra mim e disse, ok, sem problemas, desde que vocês não tragam bebidas alcoólicas para minha casa. Aí babou. Aí babou. A gente podia fazer uma camiseta escrito "Ih, babou". Você viu aquele post no grupo secreto? De que expressões vocês começaram a usar depois de ouvir GugaCast? Teve um monte de gente que falou, ah, agora eu falo "Ih, babou" pras coisas. Sem nem saber de onde veio. Caraca, gente. Eu vi, eles falam que eu falo "putz" e eu nunca nem tinha me tocado que eu falava isso. Sim. Aliás, essa é a próxima palavra do e-mail do cara aqui. "Putz, pensem na minha cara. Todo o nosso planejamento já ia por água abaixo. Sim, a água está em caixa alta, porque a água terá um papel fundamental nessa história." Ah, já sei o que ele fez. Puta merda. Pôs cachaça na caixa d'água. É isso que eu tô pensando que ele vai fazer. Olhei pra minha mãe, sem deixar transparecer minha decepção, e disse, ok, mãe, sem problemas. Serão somente pra alguns amigos mesmo. Pouca coisa. Nem imaginávamos algo assim. Tá muito decepcionado. Isso pro cara que toma vinho toda tarde jogando War. Exato, ouvindo Blood Guardian. Cabe explicar que minha mãe era meio grilada com álcool na época, por conta de problemas de alcoolismo que tínhamos na família, e ela sempre usou isso meio que como exemplo do que não deveríamos fazer. Com alguma razão, porque você tava bebendo vinho barato todo dia de tarde, né, cara? Sim. Talvez você devesse ouvir mais sua mãe. Vinho sangue bovino. É. Voltando, fui para meu quarto e comecei a pensar como fazer. Meus amigos iriam vir pra festa. Não era mais uma festa de crianças, à base de groselha e refrigerantes. Era comemoração do meu aniversário, de 18 anos. E na minha cabeça não fazia sentido não termos bebida pra comemorar. Eu adoraria uma festa regada a groselha. Pô, demais, cara. Né? Faz muito tempo que eu não bebo groselha. E refrigerante é uma das coisas mais gostosas do universo. É muito bom. No dia seguinte, como já era nossa rotina, nos encontramos na casa de um dos nossos amigos pra mais uma jogatina de War. E lá dei a triste notícia. Galera, se rolar lá em casa, não vai dar pra ter bebida. Eis que surge Al Capone. Olha aí, Caio. Eu falei que ele era mafioso, cacete. Eis que surge Al Capone, dizendo que pra tudo tinha uma solução. E assim como a lei seca dos Estados Unidos foi driblada nos anos 20, a regra de não termos bebida na minha casa seria facilmente burlada. Agora tenta ler como se fosse um negócio meio no ar agora. Nessa hora, todos olhavam para Al Capone, quando ele, gênio que era, perguntou. Agora tá o clima. Sua mãe proibiu água na sua festa? Eu disse, como assim proibir água? Claro que não, ô. Então ele disse, ha, tá aí, vamos contrabandear cachaças em garrafas de água mineral. Ela nunca irá perceber, já que estaremos no terraço, e ela dificilmente subirá para fazer qualquer tipo de fiscalização. Foi bom? Perfeito, perfeito. Conheço o Al Capone desde o ginásio e ele é meu amigo até hoje. Pelo convívio que tínhamos, ele conhecia minha mãe e sabia que ela não iria interferir na festa do filho se estivesse tudo bem. Será que o nome do cara é Al Capone mesmo e a gente tinha que ter trocado? Não, cara. Não é Al Capone. Não, tipo esses caras chamam Walt Disney, não tem uns papos assim? Porra, de Walt Disney pra Al Capone é um grande pulo. O cara chama Al Capone Peixoto, já pensou? Ai, caraca. Al Capone Oliveira França. Não é? Nessa hora, todos acharam a ideia genial e Al Capone foi aclamado com palmas pelo brilhante esquema que propusera. Teríamos de abrir mão do vinho e cerveja, mas só passando a cachaça com Sprite já daria pra fazer uma festa ótima. É porque Sprite era a mesma cor, sacou? Uhum. Se bem que se você misturar em outra cor qualquer, não vai mudar a cor. E também que é que a Sprite você pode levar as garrafas mesmo, acho que ela não ia evitar. É verdade. No dia da festa, passamos o dia pensando em como fazer o contrabando passar pela alfândega que era minha mãe, sem que fôssemos detidos e tivéssemos nossa mercadoria apreendida. Al Capone novamente surge já com tudo planejado. Reunimos os valores e deixamos para comprar a cachaça em um botequim que tinha na esquina da minha casa, assim como as garrafas grandes de água mineral e Sprite que seria utilizada para diluir a cachaça. Caraca. A troca das embalagens seria feita ali mesmo no botequim. Descartamos a água mineral e enchemos umas 5 garrafas com cachaça da pior qualidade. Afinal, tínhamos garrafas de 1,5 litro para encher. Nossa. Que horror isso, cara. Por fim, fomos para minha casa carregando as garrafas e esperando que minha mãe não notasse a movimentação estranha. Ao chegar em casa, Para nossa atenção ficar ainda maior, minha mãe estava no portão da garagem, nos cumprimentou e, como dizem que mãe não se engana, ela olhou na hora para aquelas 5 garrafas de água mineral e perguntou: ué, compraram água? Meu sangue gelou. E eu pensei: é agora. Ficamos detidos na alfândega e vamos ser proibidos de entrar. Mas, novamente, Al Capone veio com a solução. Qual o nome da mãe do... Acho que ele não deu o nome até agora. Francesca, pode ser? Francesca, perfeito. Então, dona Francesca, como vamos ficar no terraço? Não queríamos dar trabalho de ficar descendo para ficar pedindo água. Aí achamos melhor já comprar também, junto com os refrigerantes, que os meninos aqui vão beber. Os meninos aqui. Ele de terninho, tá ligado? Terninho, risca, com chapéu. Né? Colou. Minha mãe liberou a entrada e subimos. Começamos a assar as carnes do churrasco e imediatamente já abrimos uma daquelas garrafas de água que passarinho não bebe. Em segundos, a primeira garrafa já tinha ido embora. O Al Capone vai ficar loucaço aqui. Nossa. Estava tudo dando certo, até que minha mãe me chama e pede pra receber uma convidada dela. Era minha ex-namorada, porra, dona Francesca. Mas aí também a senhora, Francesca, né? Aí a senhora tá dando razão, cara, pro menino se afogar na cachaça. Que era amiga da minha mãe e por algum motivo ela achou legal se chamasse pra minha festa. Na hora, fiquei tenso. Até porque é um partidão, né? Um menino que joga War tomando vinho barato toda tarde. Ela devia estar querendo algo de volta, né? Aham. Ou a mãe dele, que tava desesperada, pelo amor de Deus. Foi a única oportunidade que esse moleque teve. Talvez. Ou ela chamou a menina pra ficar de vigia mesmo. Na hora, fiquei tenso. Não contava com a presença de... A gente tem que dar um nome pra namorada dele. Um nome de X9. Lando Calrissian? Vai. A namorada dele vai se chamar Lando Calrissian? Aham. Ok. Não contava com a presença da minha namorada, Lando Calrissian. O amigo do cara é o Capone... A namorada dele é o Lando. Ali, minha reação foi receber, pois além de estarmos no meio de uma operação totalmente sigilosa, ainda tinha o fato de estar tentando ficar com uma outra menina que veio com um amigo pra minha festa. Pish. Não, mas eu não entendi por que a reação dele foi receber. Devia ser não receber. Bom, não tinha como simplesmente expulsá-la de lá. Então falei pra ela que estava correndo no terraço e pedi que ela ficasse de boa, pois estava ali, não mais como minha namorada, e sim como amiga da minha mãe. Você devia ter pensado nessa frase. Uhum. Ela disse que não queria ir e que só foi porque minha mãe havia pedido. Iria subir pro terraço e não iria demorar a ir embora. Que agradável, né? Que conversa. Nossa, que situação maravilhosa. Acreditei nela e lê do engano. Eu adoro a expressão lê do engano. A gente não fala lê do nenhuma outra coisa. Exatamente. Ao subir no terraço, ela viu um grupo de umas 12 pessoas que a essa altura já estavam indo pra terceira garrafa de cachaça com Sprite. Sendo que uns já estavam começando a se sentir mal, e outros já pulavam com as mãos dobradas pra frente, imitando coelhos. E o Al Capone só no canto, assim, assistindo e batendo palma. Porque é assim que as pessoas realmente se comportam. Por se sentir muito um peixe fora d'água naquele ambiente, ela desceu, entrou na minha casa, olha aí, Caio, e nos denunciou. Ou seja... X9 é X9, cara. Na verdade, X9 é X9. Ela era uma agente infiltrada pela minha mãe, que não queria ser a velha chata no meio da juventude. Ao receber a denúncia, imediatamente minha mãe desfez a imagem de senhora conivente e deixou aflorar o espírito nordestino cangaceiro que habita dentro dela. Subiu no terraço, constatou que havia sido enganada, disse que nunca mais permitiria qualquer tipo de festa dessa em seus domínios, jogou toda a nossa bebida pelo ralo e, aos berros, foi expulsando um a um pra minha vergonha, pois não sabia onde enfiar a cara. Cara, o que você esperava com uma festa merda dessa? Não, e essa é a festa que até hoje as pessoas comentam? É, meu Deus. Caraca! Desses amigos que estiveram em minha festa, apesar de 16 anos passados, mantenho uma amizade com a maioria até os dias de hoje. E sempre que estamos juntos, lembramos do fatídico dia em que um grupo de recém-adultos foi posto pra correr por uma cearense enraivecida. É isso, desculpem pela longa história, e se um dia vier a ser lida, vou ficar bem contente com isso registrado pra posteridade. Tá registrado, cara, não sei se pra posteridade, não sei se essa é a maneira de ser dita, mas que fique como um exemplo pra você não fazer esse tipo de merda na sua vida. Exato, e a partir do momento que você está sob o teto dos seus pais, você segue as regras dos seus pais. É, cara, não é nem isso, é que podia ter sido de um jeito... Eles não bebem vinho toda tarde, eles podiam só ter se reunido pra tomar um vinho. Eles podiam só ter tomado cerveja, ia ter sido ok. O problema é o que você falou de queimar a largada, né? E é clássico dessa idade também, é assim que a gente aprende. Exatamente. Tem um episódio do Seinfeld, que ele fala que dor é a sabedoria entrando muito rápido em você. Muito bom. Olá, Rafa, Caio, Guga e um possível convidado milionário. Não temos convidados milionários. Quem dera. Me chamo Murilo, tenho 22 anos e estudo cinema na UFSCar. É assim que fala, né? Uhum. É. Que é a Universidade Federal de São Carlos. É, antes eu achava que era uma Universidade Federal de Carros. UFSCar. Não precisa trocar meu nome, não. A história que eu quero contar aconteceu quando eu era criança. Eu devia ter 6 anos de idade. Logo, foi em 2000. Venho, Rafael. O que mais aconteceu no ano 2000? Cara, no ano 2000, teve o teste do Fantástico de forno micro-ondas. Quem ganhou? Ninguém. Todos saíram perdendo. Isso é um jogo que não tem vencedores. É. Também em 2000, o 15 de Piracicaba jogou a segunda divisão do Campeonato Paulista. Sério? Por que ele não estava na primeira? É, porque ele não conseguiu subir, ele tinha caído em 95. Também em 2000, teve mais uma das excelentes temporadas do seriado Sandy Júnior. E teve episódios como Tem um Satélite Atrás de Mim e O Parque da Juraci. Agora eu lembrei, eu lembro quando passou o Parque da Juraci. Isso. Não, aí eu lembro do satélite. Foi um domingo muito especial na minha vida. Exato. Eu acordei, comi sucrilhos, assisti Sandy Júnior. Venho de uma família da Umbanda e meus avós, por parte de pai, sempre gostaram de jogar uns jogos de azar. Desde jogo do bicho até bingo. Nunca ganhamos nada além de alguns trocados. Eu frequentemente passava os fins de semana na casa dos meus avós, no bairro da Penha, São Paulo. No fim da famosa rua Mirandinha, existia uma banca de jornal onde adquiri os objetos da minha infância que mais me marcaram. Cartas falsas de Yu-Gi-Oh!, meus primeiros mangás de Naruto e Mega Man e o pivô da quase destruição da minha família, Raspadinhas. Caraca, Raspadinhas. Pivô da quase destruição. Acontece que quando visitávamos meus avós, nossos pais nos davam alguns poucos reais para eu e meus primos irmos à banca comprar umas tais raspadinhas que eu nunca mais vi na vida, mas consigo descrevê-las de cor. A regra delas era simples. Toda raspadinha vinha com um campo superior que, quando raspado, dizia o prêmio que poderia ser adquirido. Alguns prêmios eram bem ruins. Você poderia ganhar um real, dois reais, outra raspadinha de graça. Nossa. Já outros faziam você se animar mais. Uma bicicleta, R$1.000 em compras, um celular tijolão velho que na época era novo. Ou celular tijolão novo, no futuro será velho. O outro complicador vinha abaixo do prêmio. 9 quadradinhos raspáveis escondiam embaixo deles 9 números. Para ganhar o prêmio da raspadinha era fácil. Achar 3 números iguais em 3 desses 9 quadrados. Esse final de semana não foi diferente. Fomos para a banca de jornal com uma daquelas notas de 10 reais com um círculo de plástico e voltamos Nossa. De lá. Melhor nota. E voltamos de lá com um punhado de raspadinhas. Cumprimos a sina do jogo e raspamos o que tínhamos de raspar. Raspa aqui, raspa lá, raspa aqui e acolá. Parece Silvio Santos escrevendo. E parabéns pelo uso da palavra acolá. Raspa aqui, oi! Nada, nem um centavo de volta. Sobrou uma última, e era minha. Raspei o prêmio antes de tudo. Quando li as palavras que se revelaram, meu coração bateu rápido. 10 mil reais, o prêmio mais alto de todos. Caralho. Era muito mais dinheiro do que eu poderia contar com meu cérebro de 6 anos. 6 anos? Eu tô achando que é um adolescente aqui de 15 anos indo lá. 6 anos. Pra mim, aquilo era uma riqueza. É uma riqueza pra todo mundo, maluco. 10 mil reais. Ainda é. Ah, imagine 2 mil. Era muito mais riqueza ainda. 2 mil com dólar 1 pra 1. Nossa. Cara, com 2 mil, ele podia comprar um videocassete e gravar Sandy Júnior. Todos os episódios. E ainda comprar fita e gravar em SP. Isso. Meus primos, mais velhos do que eu, não se importaram muito. Eles já tinham tirado raspadinhas de 10 mil, só que ninguém nunca ganhava. No entanto, eu não me abalei. Talvez essa fosse a minha chance. Raspei 6 dos 9 quadradinhos. Nenhum número igual. Meus primos, a essa altura, já tinham ido jogar bola e me deixado sozinho sem se importar. Sobravam 3 quadrados a serem raspados. Raspei um, saiu um 5. Outro número diferente de todos os anteriores. Raspei mais um, outro 5. Meu sangue corria rápido. 2, 5. ainda tinha mais um quadrado, sendo que os 5 não tinham saído em nenhum dos outros 6. Será que esse seria o momento que eu faria minha família ficar rica? Poderíamos ir viajar, comprar brinquedos e PlayStations? Juntei o resto da coragem e raspei o último. Saiu um 9. Porra! Que não história, cara! Meu mundo desabou. Joguei a raspadinha em cima da pilha das outras. Todas perdidas. O pior sentimento nesses jogos é esse. O minuto de esperança que você sente quando parece que tudo vai dar certo. Fiquei olhando pra minha raspadinha perdida junto das outras. Foi quando o demônio dos jogos de azar veio à minha orelha e me deu uma ideia. Uma ideia infame e estúpida. O tipo perfeito para uma criança gananciosa de 6 anos fazer. Fui executar meu plano. Depois de escolher um pouco, peguei a minha raspadinha e mais uma outra qualquer jogada na pilha. Dei um pulo na cozinha. Ah não, cara, eu já vi o que ele vai fazer. Dei um pulo na cozinha e tirei da geladeira a cola Super Bonder que minha avó guardava lá. Passei no quarto de visitas que ela usava como ateliê para costurar roupas para as vizinhas e roubei uma tesoura de costura. As engrenagens da maldade estavam girando. Me tranquei no banheiro e consumi o ato maligno. Recortei de uma outra raspadinha qualquer o número 5 e colei o novo número em cima do fatídico 9. Finalmente! Eu acho que foi assim que ele riu. Sim. Eu tinha uma raspadinha de 10 mil reais com os 3 números iguais. 555, o número do demônio dos jogos de azar. Deixa eu anotar aqui, peraí. 555. Eu fiz um ótimo trabalho. Raspei com a tesoura um pouco no meu recorte e nem parecia que havia relevo. Parecia bem legítimo. Só se alguém soubesse muito bem onde procurar, ia conseguir achar minha falsificação. Devolvi as coisas da minha avó para seus devidos lugares e fui testar. No quintal estavam meu pai Nelson, meu tio Onofre, o nome das vítimas, meu tio Onofre, minha avó Lelé, meu avô Bira e meus primos Bruno e Rebeca. Cara, que nomes legais de... Que família. Papai Nelson, tio Onofre, vó Lelé, vô Bira. Eu tenho uma teoria que o Bira, ele nasce Ricardo. E aí, quando ele faz 55 anos, ele, magicamente o nome dele muda pra Bira. Porque não tem uma criança Bira. Ah, não, a gente vai ali com Birinha. Não, não existe isso. E Bira sempre é um apelido de Ubiratã ou Ubirajara. Aham. Uhum. É. Isso é engraçado se o nome dele realmente fosse Ricardo e o apelido Bira. E meus primos Bruno e Rebeca, com quem eu tinha comprado as raspadinhas. Corri para o quintal gritando, animado e vendendo a minha mentira como um verdadeiro marqueteiro mirim. Todos acreditaram. Meu pai pulava de alegria. Eles pegavam um pedaço de papel e passavam uns para os outros. Ninguém suspeitou. Começou então uma comoção. Todos entraram em casa e começaram a ligar para outras pessoas, contando as boas notícias. Puta. Meu tio ligou para minha tia Rita. Ela ficou animadíssima e se gabou para todos no trabalho dela da vitória. Meu pai ligou logo para minha mãe e eles deram risadas pelo telefone, comemorando a boa sorte. Meu pai também ligou para um amigo dele, que trabalhava numa revendedora de carros usados, e disse que ia passar lá mais tarde para negociar um carro novo. Ai, cara, meu Deus. Pô, raspa dinheiro do menino, caramba, vai torrar tudo num carro. Minha avó foi logo pro canto dos santos dela, com estátuas de preto velho e Nossa Senhora. Ela começou a fazer uma reza de agradecimento. Nada disso compadeceu minha mente maligna. Caralho, que pequeno filho da puta. Afinal, não tinha como voltar atrás agora. Eu não sabia o que fazer. Cara, isso é igual um filme, assim, que o cara vai entrando na merda, né? E você fica gritando desesperado. Para, cara, é só falar. É só falar, era brincadeira. Fala agora, era brincadeira. Otário, pegadinha do malandro. Horas se passaram e a tarde já ia baixando. A essa altura, todos da família sabiam. Todos ligavam. Todos queriam falar comigo. Eu nunca tinha recebido tanta atenção. Fiquei com mais medo ainda de dizer a verdade. Todos me odiariam. Eu sentei no sofá e comecei a pensar. Talvez eu pudesse pegar a raspadinha do meu pai sem ele perceber e jogar ela fora. Queimar, dar descarga, comer. Qualquer coisa. Aí não seria minha culpa. Seria só um grande azar. Enquanto eu pensava em um plano, minha avó chegou perto de mim. Ela se abaixou na minha altura, olhou nos meus olhos e disse: "Obrigado, filho. Eu vinha rezando tanto pra Nossa Senhora pra uma sorte dessas. Eu sabia que ia dar certo. Fiz tanta macumba pra trazer dinheiro. Finalmente deu certo através de você." Ela então me beijou e eu nunca me senti tão culpado desde então. Ai, coitado. Meu Deus do céu, coitado dessa criança. Coitado, ele é vítima de si mesmo, né, cara? Aham. Uhum. Meu pai veio me chamar dizendo que a gente tinha que ir retirar o dinheiro. Ele queria que eu fosse com ele. Eu disse que precisava ir no banheiro antes. Eu precisava pensar em algo rápido. Se meu pai fosse na lotérica retirar um dinheiro com uma raspadinha falsa, ele poderia ser preso, eu achava. Pensei no meu pai indo pra cadeia por minha causa e fiquei nervoso. A raspadinha estava no bolso dele. Como eu ia pegar? Eu poderia jogar água na calça dele por acidente e tentar pegar enquanto ele estivesse se trocando. Durante meu planejamento no banheiro, meu primo Bruno entra sem bater. Ele sabia que eu estava lá dentro. Ele foi o único que não ficou tão animado quando eu contei do prêmio. Bruno era só 2 anos mais velho do que eu. Parece a história da Turma da Mônica, né? Que eles têm todos 6 anos e fazem... dirigem carro. Pilotam um foguete. Alopram seu Juca. É. Mas ele olhou pra mim e disse... Murilo, eu sei que você colou um número naquela raspadinha. Todos estão muito animados por causa desse dinheiro. Então eu vou te dar 2 opções. Ou você conta pro seu pai agora o que você fez, ou eu conto. Vai ser melhor se você falar. Caralho, Bruno! Porra! Né? E se ele era assim aos 8 anos, imagina agora. Vote Bruno. Vamos votar nele. Eu tô imaginando o Bruno com cavanhaque com 8 anos. Bruno, quando olha no olho, né, cara? Fudeu. Porra! Eu tô imaginando ele um mestre dos magos, assim, aparecendo no banheiro de trás de uma pedra, sabe? Na verdade, eu tô imaginando o Titi, porque você falou que ele era da Turma da Mônica. E como tem os de 6 anos e os mais velhos, ele é um dos mais velhos. Não, cara, mas ele é o rolo aqui. Ele tinha me desmascarado. Se bem que quem faria isso aqui, o único personagem da Turma da Mônica que teria essa hombridade aqui é o Iro. Não, também tem o pai do Chico Bento, né? Eu vejo muito o pai do Chico Bento fazendo isso, seu Bento. Tá, não, mas a gente tá falando das crianças. Ah, tá. Das crianças eu acho que só o Iro. É, ou o do Contra. O do Contra faria isso e plantaria uma bananeira. É, mas o do Contra faria de sacanagem. É. E plantaria uma bananeira. Sim. Ele tinha me desmascarado. Não tinha nada que eu podia fazer. Realmente seria melhor eu assumir meu erro honradamente do que me esconder e ele fazer isso. Eu acho que seria melhor se esconder e deixar ele fazer. É. O momento que eu contei para o meu pai sobre o bilhete é uma das coisas que eu me lembro mais perfeitamente. Ele estava me esperando na calçada, o sol estava se pondo nas costas dele. Quando eu disse o que tinha feito, o sorriso no rosto dele morreu instantaneamente. Nunca me senti tão mal por ter feito outra pessoa sofrer tanto como dessa vez. Nós entramos de volta para casa e ele contou tudo para todos. Todos ficaram bravos comigo, alguns ficaram decepcionados. Mais tarde, naquele dia, minha tia Rita chegou com os eletrodomésticos que ela tinha comprado, achando que meu pai emprestaria o dinheiro da raspadinha pra ela. Meu Deus. Puta que eu pariu. Ela tinha comprado contando com um empréstimo não combinado, sendo que o cara já tava indo comprar um carro. Nossa. Não tinha como devolver. Não preciso falar que ela nem olhou na minha cara. Só o Bruno me consolou. Ele nunca disse pra ninguém que ele me pressionou a dizer a verdade. Pelo menos a honra de assumir meus erros eu não perdi. Não sei se essa história é exatamente sobre dinheiro. Espero que se encaixe. Sei que depois disso, nunca ganhei em jogo de azar nenhum na vida. Nem bingo, nem nada. Mas também nunca me arrependi. Obrigado, primo. Um abraço, continue com um ótimo programa, e assim que eu conseguir um emprego de editor de vídeos melhor, eu vou virar um apoiador. Muito boa a história, muito boa. Eu acho que foi pro bem. Porque, cara, o cara já ia torrar a grana com o carro... A tia dele que comprou eletrodomésticos contando com um empréstimo da grana. Então, assim, isso só teria se desenrolado pra ficar pior ainda. Então vamos ler perguntas que mandaram pra gente no Instagram, certo, Rafael? Certo. Toda semana eu abro pra perguntas lá. Eu respondo a maioria por lá mesmo, mas aí eu seleciono algumas pra gente fazer aqui no finalzinho, nessa choradinha de GugaCast que a gente faz no final. Gostou desse termo? Choradinha? Gostei, bonito. Não parece algo que o Rubinho falaria? Olha aqui uma pergunta. Se você pudesse presenciar um evento histórico, qual você presenciaria? Eu ia querer presenciar um momento Good Vibes. Tipo, eu não quero estar lá assim, ah, eu quero presenciar a tomada da Normandia. Tipo, eu não quero estar lá. Que bom que aconteceu, mas eu não quero estar lá, entendeu? Sim. Então tem que ser algo Good Vibes, algo legal, assim, algo tipo que foi... Uau, que incrível que isso aconteceu. Acho que eu ia querer estar no show dos Beatles no topo do prédio. Esse deve ter sido um momento muito legal. Era um momento bom de estar. Eu acho que eu queria estar na final da Copa do Mundo de 70. É, deve ter sido legal também. Deve ter sido muito louco. Porque tava todo mundo torcendo pro Brasil e o Brasil tava jogando bem pra caralho. O jogo foi 4-1 e só saiu golaço. Deve ter sido muito massa. É, deve ter sido muito legal estar lá no estádio. Não tem como negar isso. Mas você tava no 7-1, de certa maneira, assistindo ao vivo. É, tava, e não foi legal. Não foi bom. Se você ficasse invisível por 30 minutos, o que você faria? Putz, que pergunta, né, cara? Porque não existe uma resposta pra essa pergunta que não seja imoral. Porque, assim, há um tempo atrás, você podia falar assim, ah, eu posso entrar na fábrica de Coca-Cola e tomar todas as Coca-Colas. Eu posso ir no McDonald's e ligar a máquina de sorvete direto na minha boca. E ninguém ia perceber que tem uma boca ali embaixo. Eu não sei, eu acho que, tirando o fato de que eu ficaria visível depois de 30 minutos, essas são as coisas que mais eu... É isso, eu acho que eu ia comer. É, sabe qual é o problema? É você ficar invisível só por 30 minutos, porque até você chegar em algum lugar, você já levou 30 minutos. Talvez entrar de graça no cinema. Entrar de graça no cinema é uma boa, mas você tem que ir até o cinema e passar ali pela bilheteria e assistir, é uma boa. Eu acho que eu ia fazer vários vídeos impossíveis. Ah, boa. Porque aí eu ia registrar esse momento e todo mundo ia ficar, caramba, como ele fez isso? Ele tem efeitos especiais em casa? Que loucura. E pronto, eu ia ter mais popularidade na internet, é isso. Ou só assustar as pessoas, né? Absurdamente. Caralho, porra, tá acontecendo isso. Aumentar o volume, né? Fazer umas coisas voarem. Pegar uma moeda e arrastar ela na porta. Ver uma pessoa moldando um vaso, né? E sentar atrás dela e moldar junto. É, não, isso... Tá aí, essa é a resposta. Ela continua sendo imoral, como eu falei no começo, mas valeria a pena. O resultado seria muito bom. Muito bom, cara. Caralho, eu tô invisível. Corre na frente do espelho. Porra, tô invisível mesmo. Pega o celular, olaria próximo a mim. Quando você vê um celular acendendo e digitando sozinho olaria próximo a mim, você sabe o que tá acontecendo. É alguém querendo fazer o cosplay mais incrível do Patrick Swayze. Algum filme que você acha que todo mundo deveria assistir? Cara, as pessoas não gostam dos filmes que eu gosto. Essa é a verdade. Eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo, então eu não faço questão que elas assistam, porque depois elas vão reclamar. Eu lembro que quando assisti Quero Ser John Malkovich, eu falei pra todo mundo, falei, cara, esse filme é muito legal, é incrível. E aí várias pessoas vieram reclamar, nossa, por que você me falou pra ver esse filme? É horroroso. E aí teve um outro que foi Little Nick, com Adam Sandler. É um filme 100% pastelão, que ele é um diabo. E tem uma das melhores cenas. Eu falava isso pras pessoas e elas iam pra mim assim, por quê? Por que você me falou pra assistir esse filme, essa merda? Então, eu acho que, cara... E outra, eu não gosto dos filmes que as pessoas gostam. Então, eu acho que a gente vai ter que discordar nisso daí. É, mas você não tem um filme, assim, que mudou sua vida? Um filme que mudou a minha vida? Cara, eu acho que mais quando eu era criança, assim, né? Porque você meio que acredita nas coisas, tipo rock. Sim. Né? Eu realmente acreditava no rock, assim. Eu achava que dá pra ser um boxeador. E nunca levantar a guarda, por exemplo. Eu acho que um filme que todo mundo devia ver... Era Men in Black, o primeiro. Por quê? Porque ele é muito divertido, então tem várias cenas de ação super boas. Ele fala de ETs sem nenhum mistério. Ele fala assim, ó, existem ETs e eles passam no aeroporto, então é muito engraçado. E no final do Men in Black, eu posso dar spoiler porque já tem mais de 20 anos. No final, eles projetam que a Terra, na verdade, é uma bolinha de gude jogada por ETs. E essa é exatamente a visão cosmológica que eu tinha quando eu era uma criança. Então, quando eu vi isso, minha cabeça simplesmente explodiu, assim, porque alguém botou num filme de Hollywood aquilo que eu pensava desde que eu era criança. E em homenagem ao Rafael do passado, eu estou recomendando esse filme para as pessoas verem. Ok, eu acho que essa é uma boa maneira de encerrar esse programa de hits. Sim, vendo um mega hit. Exato. Adeus. Adeus. Parasol.